canalha, tu é um verdadeiro canalha. Olha lá embaixo, olha lá, vê a zinca. Quer subir o morro, escalando na avenida. Quer pegar bandido, né? Quer foge a flagrante. Vai, pega as roupas, coloca no arame. Assim fica difícil, a visão fica embaçada. Quem foi o safado que já cagou em tua área? Já basta o Zé Povo, que paga pau pros homens. Pega o que tiver, cava um buraco, esconde. Era pra ser assim, era pra ser diferente. Todo mundo unido, sem conversa, entende? Olha lá pra frente, um barulho de sirene. Molecada correndo, afinal, quem não treme? Pega o que tiver, calibra em golpe. Se me apavorar, eu prego o dedo e alguém morre. As coxinha pensa bem, quer fuder com a vida nossa. Só que nós também não alisa na proposta. Nós não tem escola mesmo, a saúde tá precária. Por isso eu não dispenso, se quiser trocar umas balas. O que aguenta mesmo, gosta de inferninho. Fumo e solta a língua, Zé Povinho. Pô, dá entrevista, mancada. Acha que é o cara, cagueta até a mãe. Pelo um tubo de cachaça que nada. Quando anda com dinheiro, aí cê vê quem é. Tira todos os truta e paga serva pras mulher. Cabelo arrupiado, pano louco da hora. Mora na favela e passa fome pela moda. Agora eu sei quem foi que entregou atividade. Cê rouba até irmão, pô, mó cabritagem. Só anda com comédia, é escravo dos que manda. Cuidado, né? Senão cê vira planta. Vira planta, vira planta. Hey, pode crer, hein? Pode vir e ver. Vai, vai, puxa minha ficha, minha corrida e vai entender. Tudo que eu fiz foi a favor da comum. Agora cê quer vir atrapalhar? Quem é tu? Que acha que é o pan? Quer chegar e bota a banca? Olha pra favela, sente a fé, não espanta. Sente a firmeza, ó, que tem nos verdadeiros. Só bicho do cerrado, união, família, gueto. Vixe, olha lá, falado, deu mancada. Deu brecha com outro mano, agora não desce na área. Tem uns nego que é bandido, aí eu boto fé. Não tem outra opção, puxa o ferrolho e vê qual é. Intimida até polícia, que gosta de aventura. Olha pro negão, sente o pato, a bala fura. O quilombo da favela tá bem organizado. E nós não conseguindo escariote, sai voar. Todo mundo fé em cá, pode crer, é isso mesmo. Correndo pela paz, prevalece os maloqueiros. Porque nós é favela e todo mundo sente isso. E ninguém mais acredita nem conversa de político. Caminha na quebrada, prometendo cesta básica. Olha pro meu povo e vê os votos, que piada. A diferença pro pilantra é que o cê não mora aqui. Convive na quebrada e rouba o irmão. Pera aí, ninguém derruba o outro sem motivo na favela. Se deitou mais um, pode ser que é pelas goelas. Ou a verdade é que te deixa em pé. Ando pela sombra e eixo o ar da minha fé. Minha fé. Olha o pilantra, quer pegar mais um. Mexeu com o nego errado, não dá outra, saque bum. Hey, capritagem, é melhor cê se tocar. Pega as regras da favela e começa a estudar. Os olhos de tandera faz murchar até a ruda. Só fica na inveja, só na globa e afunda. Os bicos do outro lado quer fazer a divisão. Rap verdadeiro não existe sem ação. Hey, quer ter tudo, né? Quer pagar de boy. Andar de importado, infelizmente não é pra nós. Bota o som ali no bar, no orelhão, liga a rapa. Chama os lá de rio, eu já liguei os abaixados. Todo mundo unido, sem pilantra, aí já era. As pretas firmezeiras logo chega na viela. Os crentes que respeita, sabe interpretar. Também já fui daqui, quem sabe um dia nós tá lá. A vida é um aprendizado e quem aprende tá relax. A vida é curta, truta, anda logo se apresse. Hey, corre lá, vai, quita todas as contas. Anda pelo céu e tira o nome de pilantra. Para de roubar, chegado na viela escura. Para de roubar as tia que vive na luta. A aquisição. Pancada que racha o crânio, morro e baixa aqui do Cerradão Goiano. Nem tudo que eu vejo vira rap, tá ligado? Maloqueiro liga e na letra tem cuidado. Rap de favela e os irmão na atividade. Um cuida do outro, fé em já comunidade. Vejam só como ele é. Cagueta é cagueta mesmo. Vejam só como ele é.